abro olho, enxergo o brilho que ilumina. Belo dia que nasceu, o domingo floresceu. Outro dia de alegria, outro dia com a família reunida. Skatebird, plant session, uma serva e piscina. Evidências de energias infinitas que propaga com o elo. Violoncelo que emociona a plateia com a arte que faz parte da imaginação. O menino transformou toda aquela situação. Fez-se um homem com defeitos, erros, mas que trata com o coração. E o que lhe dá inspiração? Evidência da existência que te traz experiências pra você seguir. Usufruir da beleza permanente, uma criança sorridente. A história de um velho carente. Preste muita atenção, é os pequenos detalhes que te traz a emoção e a criação. Deixa com a mente e apenas alimente o seu saber. Do que adianta crescer e não ver que o legal da vida é viver. A vida te dá condições de sobrevivência, experiência, opiniões pra sua consciência. Cada obstáculo vem pra moldar sua essência. Detalhes nítidos, evidência da existência. A vida te dá condições de sobrevivência, experiência, opiniões pra sua consciência. Cada obstáculo vem pra moldar sua essência. Detalhes nítidos, evidência da existência. Sinta energia que irradia essa bela manhã. Vivendo o presente, já pensando no amanhã. Batalhando todo dia, estilo cura de titã. Com a sagrada correria, esse é meu talismã. Me esquivando de serpentes que oferecem a maçã. Psicanálise cabreira, deita aí no meu divã. Me transporto pra outro mundo, acompanhando meu xamã. E não caio em ciladas, pois tô junto com meu clã. Os mal intencionados serão detectados quando máscaras caírem, revelarem seu passado. Espero que o presente não condene no futuro. Que você se decida, saia de cima do muro. Sem dar tiro no escuro, com a mente repleta dos pensamentos mais puros e a saúde completa. Mente aberta, sempre alerta, rastro de sobrevivência. Minhas pegadas no solo, evidência da existência.